bonitinha do pai. Ô, oh, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, oh, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, oh, coisinha tão bonitinha do pai. Você vale ouro, todo meu tesouro. Tão charmosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando, digo mais uma vez. Agradeço a Deus porque ele fez. Ô, oh, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, oh, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, oh, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, oh, coisinha tão bonitinha do pai. Charmosa, tão nervosa, que só me deixa prosa. Tesouro é que vale ouro. Vai! Agradeço a Deus por que ele fez. Ô, oh, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, oh, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, oh, coisinha tão bonitinha do pai. As coisinhas tão bonitinhas do pai. Vamos nós, minhas crianças!